Ha! Calibre 23. É, seja bem-vindo a CI. Vem comigo e vem. É, vem que vem. Vem comigo, vem. DJ Júnior Killa. The Jesus. Vem comigo, é só chegar. Calibre tá na área, pode encostar. Deus no esquinas, é só quem é. Quem não é, não fique em pé. Vem comigo, é só chegar. Calibre tá na área, pode encostar. Deus no esquinas, é só quem é. Quem não é, não fique em pé. Vem comigo, é só chegar. Calibre tá na área, pode encostar. Deus no esquinas, é só quem é. Quem não é, não fique em pé. Assim é que é. Calibre tá na área, pode botar fé. Os mano, as mina, pra todo mundo aqui. Brasília, periferia, é bem-vindo a CI. Pode vir comigo, vem, tá de boa, tudo bem. Pilantragem aqui não tem, segue a rima então, amém. Ei, ei, não esquece de avisar. Os malucos lá da Santa, pode vir, pode chegar. Passando no recanto, de boa, eu não me engano. Ainda me lembro bem, não, passo pano. Dando um pé na Samambaia, pra quem é da nossa laia. Vai um salve pro RB, haha, a ideia abraça. Vem comigo, vem, tô de boa, segue então. Vem que a rima é boa, boa rima sempre treme o chão. Todos os malucos, treco, ruas e esquina. De Opala, Chepala, Impala, Galax, adrenalina. Bom estilo, jaqueta e bermudão. Anel de prata no pescoço, um cordão. OGG, tatuado no meu peito. OGG, não tem mais jeito. Vem comigo, é só chegar. Calibre pode na área, pode encostar. Deus no esquinas, esse é quem é. Quem não é, não fique em pé. Comigo é só chegar. Calibre tá na área, pode encostar. Vem com os esquinas, esse é quem é. Quem não é, não fique em pé. Vem comigo, é só chegar, é só cair pra dentro. Chega de boa, vem maluco, curte o movimento. Vem com os esquinas, sei lá onde eu tô na minha. O povo das ruas somos nós, não estamos a sós. Calibre tá na área, pode encostar. O povo das ruas sabe quem é. Quem não é, não para em pé. Mais um agito lá nas quebras do Pensu. Eu tô ligado, vamos, não é mais um. O evangelho na quebrada corre como água. Quem não bebe, desanda logo, então desaba. É só quem é, só quem é, só quem é, é. Vem comigo, vem. Vem comigo, vem. Calibre 23. Vem comigo ver, vem é só chegar. É sábado, é festa, o bicho vai pegar. Toda malandragem que curte o nosso som. Rap, disso, hip hop, só sangue bom. De quebrada em quebrada, de esquina em esquina. Noite foi periferia na pura adrenalina. Calibre 23 e consciência em Cristo. Rap, disso, hip hop é tudo que eu preciso. Vem comigo, é só não negar. Se tem na escola, revém KK. Juntar peligrosa CIS. Pra vir aqui, tens que ter fé. É só não negar. Se tem escora, revém KK. Judar peligrosa CIS. Pra vir aqui, tens que ter fé. Não se meta comigo, se não me conoce. Solamente el Senhor sua não pode proteger. Atenção, se não tienes proceder. Caminando em mi território, bem e mal. Los vacíos e ríos, la cidade de donde vengo. E com Deus, miedo, lo digo. Soy más, soldado de la paz. Soldado de la paz. Vem comigo, é só chegar. Calibre tá na área, pode encostar. Deus no esquinas, é só quem é.